Então, gente, boa noite para todos. Vamos falar um pouquinho de mediunidade. No planeta Terra, um planeta onde a humanidade tem uma evolução ainda muito inferior em relação ao universo, uma humanidade que ainda está crescendo, uma humanidade, em sua grande maioria, de espíritos endividados, de espíritos muito doentes, doença do espírito. É necessário que espíritos mais evoluídos se encarnem aqui para orientar, orientadores evolutivos, como já tivemos muitos. Mas também Deus dá oportunidade para espíritos endividados, muito endividados, que acumularam dívidas nesta encarnação e em encarnações aqui na Terra e em outras encarnações em outros mundos. E a espiritualidade concede a mediunidade para eles trabalharem através da mediunidade, trazendo mensagens junto com benfeitores espirituais que não estão na mesma frequência que eles. Esses são os médiuns de prova. Médiuns que não têm evolução moral. Muitos deles têm muita intelectualidade, outros não. E os médiuns de prova não têm evolução moral, não têm evolução espiritual significante. Mas pela misericórdia de Deus, Deus concede que eles trabalhem com a mediunidade para o seu próprio progresso, sua própria redenção espiritual e para o progresso de muitos outros. E muitos outros desses, os quais ele vai instruir, são espíritos reencarnados que, em outras encarnações, eles levaram a derrocata espiritual pela sua influência, sua inteligência, sua intelectualidade. É necessário que os médiuns estudem os ensinamentos do Cristo, né? De Jesus, o Evangelho, para que eles possam se reformar e ajudar outros a se reformarem. Aquele que é esperto vai estudar e vai colocar em prática tudo aquilo que ele está lendo, mesmo que ele não tenha ainda aquela frequência, que ele não tenha aqueles ensinamentos dentro dele. Ele vai buscar, ele vai lutar e vai trabalhar para que aquilo tudo seja absorvido não só pela sua mente, mas como também pelo seu coração. E dá para modificar muitas coisas se o médium tiver perseverança, estudo continuado, estudo contínuo e tenaz das máximas do Evangelho do Cristo. Ele pode transformar uma mediunidade de prova numa mediunidade natural. A mediunidade natural é patrimônio do espírito. A mediunidade natural é adquirida nas peregrinações na carne de muitas, muitas encarnações servindo a Deus. Então, a mediunidade natural é faculdade do espírito, patrimônio dele, que ele conquistou pela sua evolução espiritual. Então, um médium de prova pode conseguir transformar a sua mediunidade numa mediunidade natural. Só depende dele. É acordado, tudo isso é acordado no plano espiritual. Os médiums treinam, são instruídos por muitos espíritos iluminados e benfeitores no plano espiritual. Dependendo da missão do médium, mesmo que seja um médium de prova, muitos deles são instruídos por Jesus Cristo no plano espiritual, porque no plano espiritual não existe isso de Jesus ser intocável. Jesus é humilde e ama todos, e ele se mostra para todos os que precisa ele se mostrar. Ele não se esconde no universo, ele se mostra para todos. Então o próprio Jesus pode instruir muitos desses médiuns de prova que vieram com missão. Isso aconteceu no século passado. A partir do século passado, Jesus instruiu muitos médiuns muitos espíritos no plano espiritual que encarnariam aqui como médiuns. Muitos médiuns foram instruídos por Jesus, muitos médiuns que vocês veem por aí, inclusive aqueles que dizem que é impossível ter um contato direto com Jesus, sendo que muitos deles tiveram contato direto com Jesus no plano espiritual. Jesus dá palestras, Jesus dá aula no plano espiritual. Para muitos, Jesus conversa com muitos. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, porque tem coisas que Jesus faz que o ser humano daqui da Terra não vai compreender. Então ele pode estar sim, ele pode se projetar em vários lugares ao mesmo tempo. E isso não é a ubiquidade do Espírito, é algo além, que ainda não foi trazido nos livros que falam de mediunidade aqui na Terra. Muitos veriam o que Jesus faz como heresia, algo que não existe, mas existe. E muitos desses médiuns que foram treinados por Jesus, muitos deles, no início das suas caminhadas, a sua caminhada mediúnica, estavam indo bem, foram bons instrumentos da espiritualidade, mas foram se desviando no decorrer do caminho, porque se deixaram levar pelas ilusões deste mundo, pela vaidade, pela ganância, e se desviaram dos caminhos que foram programados na espiritualidade para eles. O ego deles falou mais alto do que o espírito. Quando o ego fala mais alto do que o espírito dorme. E se o espírito dormir, as coisas se tornam muito perigosas para a evolução daquele espírito e do que ele veio fazer, porque é um desvio completo do que foi programado na espiritualidade. No início, muitos desses médiuns, quando estão começando na sua carreira mediúnica, carreira com Deus, quando os espíritos começam a se conectar neles, eles dão muitos solavancos, solavancos muito fortes. Esses solavancos é natural. Isso quer dizer que os chakras do médium não estão vibrando na mesma frequência dos chakras do perispírito, dos espíritos que vão trabalhar com esse médium. Mas se ele se dedicar, eles vão se ajustando, ele vai se ajustando às vibrações do espírito ou dos espíritos que vão trabalhar com ele e tudo corre bem. É só questão de se elevar. Quanto mais o médium se elevar moralmente, quanto mais ele for amoroso, afável, carinhoso, paciente, tolerante, quanto mais ele tiver bons sentimentos, sentimentos de amor, pensamentos para ajudar as pessoas, pensando no próximo, de verdade, de coração, quanto mais ele se eleva, eleva a sua frequência, mais ele consegue se conectar com espíritos de luz, com espíritos muito evoluídos, inclusive aqueles que eles não se acham merecedores de trabalhar juntos. Podem não ser merecedores, mas se eles se evoluírem moralmente, de verdade, eles se tornam merecedores. Se ele for sincero de coração, ele se torna merecedor e pode trabalhar, sim, com vários espíritos muito evoluídos. Só depende do médium. O médium pode ser um instrumento e tanto nas mãos de Deus. Só depende dele. É muito necessário que o médium estude para que ele enriqueça o seu vocabulário, seu arcabouço mental, para que os espíritos tenham subsídios para trazer as mensagens para as pessoas, mensagens de redenção. Mas não basta só estudar. O médium tem que ter o conhecimento, mas ele também tem que emanar o sentimento de amor pelas pessoas para que o trabalho seja feito de forma eficiente. E o amor será muito mais forte do que os conhecimentos que ele vai trazer, mesmo os conhecimentos sendo muito importantes. E ele pode nascer com várias faculdades mediúnicas, e o desenvolvimento mediúnico ele não é feito de uma hora para outra. À medida que o médium vai se elevando moralmente, a sua mediunidade vai desenvolvendo. E ele não precisa estar dentro do templo para ter a sua mediunidade desenvolvida. Ele vai ter a sua mediunidade desenvolvida no trabalho, na rua, dentro de casa. Porque não basta, não é só ele se elevar moralmente, não é só ele elevar a frequência, ele vai elevar a frequência e se elevar moralmente só dentro do centro. Ele não vai fazer isso em casa também, ele não vai fazer isso trabalhando. A mediunidade dele está sendo desenvolvida 24 horas por dia. É só ele se elevando. Ela vai ser desenvolvida em qualquer lugar que ele esteja. E as faculdades vão sendo abertas, né? Tem médium que tem a faculdade intuitiva, tem médium que tem a faculdade intuitiva e a semimecânica, tem médium que tem a intuitiva, semimecânica e mecânica, tem médium que tem a intuitiva e mecânica, né? Então, os espíritos que vão se comunicar através dele, se a faculdade dele for intuitiva, os espíritos vão se ligar ao cérebro perispiritual do médium para trazer as mensagens. Na intuitiva, o médium está consciente e está recebendo todas as mensagens do espírito pelo seu cérebro perispiritual. Só que ele tem que interpretar o que os espíritos estão passando para eles, para ele, para passar para as pessoas. Ele vai passar as mensagens do espírito de acordo com o seu vocabulário, seu perfil psicológico, seu perfil filosófico e tudo mais. É importante que o médium tenha uma visão universalista, porque aí fica mais fácil para os espíritos trabalharem, porque na espiritualidade os espíritos não são separados por religiões, espíritos elevados e iluminados não são separados por religiões, isso lá não existe. A atitude deles é totalmente universalista. Então, se o médium tiver um pensamento universalista, fica muito mais fácil para os espíritos trabalharem com ele, porque ele não terá dogmas, não terá sectarismos religiosos, nem fundamentalismo e nem fanatismo. Então, fica muito mais fácil para o espírito. Agora, a incorporação completa, que muitos chamam de incorporação sonambúlica, que é aquela que o médium perde a consciência, essa não está sendo usada mais, são poucos os que têm isso. Tem médium que tem isso? Tem, mas são poucos. E, em muitas situações, não se perde toda a consciência, pode ser uma semi-inconsciência. Na incorporação inconsciente, o espírito se liga ao cérebro físico do médium, a toda a constituição cérebro-espinhal e os gânglios nervosos, ou seja, o sistema nervoso dele. O espírito do médium é afastado do corpo e pode ir para uma distância muito longa. Ele só vai ficar ligado no médium pelo cordão de prata. E o espírito vai tomar o corpo do médium como se fosse dele. A casa estará vazia, que é o corpo físico do médium, e o espírito vai tomar o corpo dele e vai trazer a mensagem com os seus conhecimentos, seu jeito de dizer, de falar, seu perfil psicológico, seu perfil filosófico, suas convicções, porque tem espíritos que também têm as suas convicções, seu jeito de ser. Inclusive, muitas informações que o médium não tem o conhecimento. O espírito pode falar até em outra língua, mas entendam que mesmo na incorporação inconsciente, tenha uma pequena interferência psíquica do médium, mesmo sendo inconsciente. Tem uma pequena interferência psíquica, porque o médium pode estar distante, mas ele está ligado naquele corpo. Mas a interferência é bem pequena. Só não há interferência quando o médium incorpora inconsciente espíritos trevosos, porque aí é uma espécie de subjugação ou possessão. Aí sim, espíritos trevosos falam de uma forma a qual não tem interferência do médium. Não tem interferência. A psicografia mecânica, ela existe, mas são raros os médiuns que têm essa faculdade. É muito boa a psicografia mecânica, principalmente quando os espíritos vão trazer mensagens novas que não estão nos livros daqui, mensagens novas do plano espiritual ou alguma situação, uma história de espíritos que ele vai trazer, né? Pode ser um romance psicografado, vamos dizer assim. É muito boa a psicografia mecânica, porque não vai ter a interferência do médium, porque o espírito não vai se ligar ao cérebro perispiritual dele, nem ao cérebro físico. O espírito vai se ligar aos centros nervosos do médium, aos nervos motores dos braços, dos antebraços e das mãos, os gânglios nervosos dos braços e o médium vai perder o controle dos braços, não é ele que está mexendo, é o espírito que tomou tudo e vai escrevendo. A mensagem não passa nem pelo cérebro físico e nem pelo cérebro perispiritual do médium. Então, o médium não sabe o que está sendo escrito. Está sendo trazido tudo na íntegra, sem a interferência dele. Ele pode conversar com as pessoas uns assuntos totalmente diferentes enquanto as mãos deles estão ali escrevendo, ele está batendo papo com alguém. Essa psicografia é muito interessante e ela é muito rara. Por isso que tem gente até que não acredita. Já na semimecânica é uma mistura da intuitiva com a mecânica. Tem gente que tem a intuitiva mais forte e a mecânica fraquinha. Tem gente que tem a mecânica muito forte e a intuitiva fraquinha. Ou meio a meio. Né? E ali, muitas das informações são passadas pelo cérebro do médium. Não todas, mas muitas informações são passadas pelo cérebro do médium. Você está chorando? Ah. Tá com uma carinha de triste? Botou a mão assim, sei que você estava chorando. Ah, tá. O Hercílio Mais, por exemplo, ele tinha a faculdade intuitiva e a semimecânica, mas raramente Ramatiz usava a faculdade semimecânica dele, usava mais a intuitiva. Né? E Ramatiz explica que ele teve muitas decepções, o Hercílio Mais teve muitas decepções. Isso é normal no início da caminhada do médium, ele se decepcionar, errar, né? Espíritos sofredores incorporarem nele, ou espíritos das trevas se fazer passar por mentor. Isso é normal, faz parte da caminhada do início mediúnico do médium, do início do trabalho mediúnico do médium. Né? Isso daí é completamente normal. Tá? Muitos querem ter a vidência, que não é a mediunidade. Vidência é algo anímico, assim como a telepatia é anímico também. Sim, a vidência. A vidência é anímico. A psicografia mecânica aí já é mediunidade, porque ali tem um espírito tomando ele. Quando ele tem a vidência, é ele que está vendo, como se estivesse vendo com os olhos físicos, mas ele está vendo com os olhos do espírito, mas como se estivesse vendo com os olhos físicos, então é anímico. A telepatia também é anímico, é como se eu estivesse batendo um papo com uma pessoa, só que mentalmente é anímico. Tá? Assim como nas incorporações, sempre vai estar presente o animismo do médium, porque o médium vai estar consciente, e é muito necessário o animismo do médium. Né? Sem o animismo do médium não tem incorporação ou canalização. Tá? Tem que ter o animismo, e ele vai interferir em algumas coisas, sim. Que se ele for equilibrado, ele pode trabalhar para interferir o mínimo possível. As faculdades mediúnicas estão sendo estudadas, já são estudadas pelos médiuns há muito tempo, está no livro dos médiuns e tudo mais. Mas existem muitas outras faculdades diferentes, muitas faculdades diferentes, que a espiritualidade vem dizendo que vai trazer. Na verdade, já trouxe várias, algumas aí, e muita gente não percebeu. E quem percebeu, achou aquilo um absurdo, porque não está no livro dos médiuns, não está em outros livros e tudo mais. Né? Vocês já ouviram falar de falsos profetas? Tá. Os falsos profetas não são só aqueles que são hipócritas nas religiões, que falam uma coisa e faz outra, né? Ou dizem que são alguma coisa, dizem que são o espírito tal evoluído, e não é coisa nenhuma. Né? Isso existe? Existe. Existe. Mas não é só nessa parte, não. Os falsos profetas estão em outros âmbitos. Tem falso profeta dentro da sua casa, tem falso profeta no seu trabalho, tem falso profeta em tudo quanto é canto. Né? Então, a gente precisa ficar atento e prestar atenção quando a gente lê sobre isso. Né? Agora, para você identificar se um médium, seja da religião que for, para você identificar que ele é um falso profeta, você tem que conhecê-lo primeiro. Você não pode dizer que ele é um falso profeta sem conhecer, porque isso é um julgamento e é um preconceito. É um preconceito. e julgamento. Você não conhece a pessoa. Como é que você vai dizer que ela é um falso profeta? Isso é julgamento. Jesus disse para não julgar, né? Para não ser julgado. Com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. Então, para você tirar uma conclusão, se um médium é um falso profeta, você precisa conhecê-lo. Mas cuidado. Cuidado. Cuidado como você vai analisar as coisas. Porque pode ser que nos seus pensamentos, no seu sistema de crenças, você pode ter organizado na sua mente que um médium tem que ser desse jeito, assim, assim, assim, assim. E nem sempre é assim. Pode ser que o jeito dele seja totalmente diferente daquele que você acha que é o jeito que tem que ser. Isso é um sistema de crenças. Pode ser que você conheça um médium que tem um jeito de ser totalmente diferente daquele jeito religioso que você pintou. Porque muita gente acha que os médiuns têm que ter um jeito religioso de ser, um jeito católico de ser ou evangélico de ser. E não é bem assim. Nós estamos em outros tempos. Assim como nos tempos antigos, os médiuns, cada um tinha seu jeito, seu temperamento, seu jeito de ser. Não é necessário que todos os médiuns sejam iguais. Cada um tem o seu jeito, seus gostos, seus costumes, sua cultura, sua convicção, sua evolução espiritual, sua expansão de consciência. Cada um tem um jeito. Então, não queiram que um médium seja igual ao médium tal, porque ele não vai ser. Não compare ele a outro médium que você acha que é o melhor médium do mundo. Porque pode ser que você esteja entrando num equívoco muito grande. Porque aquele médium que você acha que é o exemplo de mediunidade, ele pode ser realmente um médium muito evoluído e pode realmente ser um exemplo, mas pode ter um outro que é mais evoluído do que esse médium que você acha que é o mais evoluído de todos. Mas esse outro tem um jeito de ser que você não aceita, que você acha que é errado, e mal você sabe que ele é mais evoluído do que aquele que você tem como melhor. Tá? Porque você não sabe quem é o espírito que está dentro daquele corpo e você também não sabe de onde ele veio e qual é a peregrinação dele na escala das encarnações e o que ele fez em muitas vidas. Tá? O médium pode errar, se equivocar, porque ele não sabe tudo. Isso é completamente normal. Ele pode externar um pouco das suas convicções nas comunicações mediúnicas de incorporação? Sim, tem muito médium que interfere na comunicação. Porque por isso que o médium tem que treinar o seu temperamento, suas convicções, expandir o máximo que ele puder, para que ele não interfira, porque no plano espiritual tem muito mais coisa do que as suas convicções, seu sistema de crenças. A visão da humanidade do planeta Terra é muito limitada em relação ao que há no universo. E a incredulidade aqui é muito grande, porque não estão vendo nada. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver nada. Porque aquele que tem evolução espiritual de verdade, ele nem precisa crer, ele já sabe que existe. Quem já sabe que existe não precisa ter fé. Eu já falei isso num outro vídeo, estou repetindo agora de novo, porque assim se faz necessário. Então, gente, esse trabalho de mediunidade, ele é algo que o mais importante ali é o progresso. É a evolução. É o mais importante. É o progresso de todos. É claro que a espiritualidade faz acontecer umas coisas para chamar a atenção das pessoas, porque vocês percebam que alguém desconhecido só fala bonitinho, só fala as coisas do Evangelho, que é maravilhoso, mas isso não interessa as pessoas. Então, a espiritualidade, às vezes, trabalha de uma forma que vai chamar a atenção das pessoas, porque os benfeitores espirituais, os espíritos evoluídos que programam tudo isso, eles sabem exatamente como é que é o perfil psicológico da humanidade daqui. Então eles sabem como chamar a atenção daquela humanidade. E eles fazem tudo muito bem programado. E todo mundo cai na armadilha que eles fazem, sem perceber. Todo mundo cai na armadilha. Eles conseguem chamar a atenção das pessoas, né? Mas às vezes, em muitas dessas situações, o médium ele tem que pagar o preço disso. Ele vai pagar o preço, não tem jeito. Ele vai ter que aguentar tudo o que vai acontecer para que a espiritualidade faça o que tem que ser feito e chame a atenção das pessoas, né? Tudo isso é para a evolução, porque a influência, o poder da influência, ele é muito grande. A influência tem um poder muito forte, né? E muitos usam esse poder de influência para o mal, e muitos outros usam para o bem. Aqueles que usam o poder de influência para o mal adquirem um karma muito pesado mesmo, sem perceber que está adquirindo. Porque muitas coisas ele não responde nesta encarnação. Ele vai responder, ele vai pagar nas próximas. Então ele acha que está tudo bem. Ah, minha vida está tudo bem, está tudo tranquilo. Cadê o karma? Não tem karma nenhum. Ele não perde por esperar. Porque o espírito é imortal. Ele vai reencarnar. Fora o que ele vai passar no plano espiritual depois que desencarnar. Porque depois que desencarna, o véu cai. E você se depara com a realidade extrafísica. E você pode ter um grande susto quando você se deparar com a realidade extrafísica. Você pode se decepcionar com muita coisa, inclusive consigo mesmo. Porque você vai se enxergar. E se você não se enxergar ou se recusar a se enxergar, muitos espíritos que estão ali vão externar tudo, vão fazer você se enxergar. E a vergonha pode ser muito grande. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz, que a gente fala para os outros, que a gente comete com os outros, né? Agora, se você for esperto, for inteligente, você vai usar tudo que nós temos hoje, a internet, olha aí, YouTube, fala para o mundo inteiro, você vai usar isso a favor do progresso da humanidade, né? E se você, médium, começar a ver espíritos, começar a ver as coisas muito profundas, é necessário que você tenha uma maturidade muito grande. Porque dependendo do grau da sua vidência, se ela for uma vidência muito forte, porque a vidência tem graus, se ela for uma vidência muito forte, você pode ver certas coisas que vão te abalar muito. Muito mesmo. Então você vai ter que ter muita maturidade. Você está pronto para ver um espírito, como se encarnado fosse, na rua, se arrastando no chão, todo rasgado ou nu, ou parcialmente nu, todo sujo, em estado cadavérico, com vermes por todo o corpo espiritual dele, entrando pela boca, pelo nariz, saindo pelo ouvido, lacraias passando por ele, feridas fétidas, né? No corpo espiritual dele, ele fazendo uns sons de horror incompreensível para você. Você está pronto para ver isso? Então, a gente tem que pensar bem quando a gente fica querendo ver os espíritos, porque a realidade espiritual daqui da Terra não é bonitinha, não. É só vocês verem o comportamento das pessoas e o que elas vibram. Aqui não tem anjos. Os anjos descem, mas aqui não é o habitat deles. São poucos aqueles que descem para a carne, para reencarnar. E muitos do que vocês veem encarnados, a imagem dele espiritual não é aquela do corpo físico que você está vendo. Ela é diferente. E essas pessoas desencarnam todo dia e ficam por aí. E se você ver como elas são, está pronto para ver um espírito caminhando, segurando a sua própria cabeça? E aí ele segura a cabeça assim com a mão, ele sem cabeça, sangrando o tempo todo aqui também. E ele, para ver as coisas, ele vira a cabeça com a mão assim. para ele poder enxergar as coisas? Está preparado para ver isso? Ou espíritos em forma demoníaca? Demoníaca mesmo, bem feio, mais feio do que qualquer filme de terror. Está preparado para lembrar o que você fez em outras encarnações ou quem é você? Será que você vai aguentar se conhecer? Saber quem você é? Será que você vai se sentir injustiçado se alguém chegar e mostrar para você o que você fez há 2 ou 3 encarnações atrás? Você vai dizer que você não é isso, que você não é aquilo? Ou se alguém falar assim para você, olha, você foi esse, esse, esse, você fez isso, isso e isso. Será que você vai aceitar se algum médium ver 2, 3 encarnações tuas passadas, ou 5 ou 10, e falar tudo que você fez nessas encarnações e dizer para você o porquê que você está encarnado aqui, por que você está passando por tudo que você está passando? E sendo que o que você está passando é muito pouco para pagar tudo que você fez, que Deus foi misericordioso com você, e na verdade Ele é misericordioso com todos, e Ele, bonzinho do jeito que Ele é, Ele faz você pagar tudo em parcelas, um pouquinho nessa encarnação, um pouquinho na outra, porque senão você não vai aguentar, você não vai suportar, você não suporta. Então um médium esperto, um médium de prova esperto, ele vai focar no que ele tem que fazer até o final da encarnação, para que ele possa ter a sua redenção espiritual e chegar no plano espiritual sem culpa, aliviado, que cumpriu com a sua missão. E aí ele vai ver a recompensa. A recompensa vai ser muito grande, né? A recompensa vai ser forte. Se a humanidade daqui tivesse mais vontade de se espiritualizar, de evoluir, a espiritualidade faria as coisas de uma forma totalmente diferente. Se a humanidade daqui tivesse muita vontade de evoluir mesmo, sabe como é que a espiritualidade ia trabalhar? Ela ia enviar um monte de missionários para a reencarnação e eles iam só falar, pregar, porque essa humanidade está com vontade de evoluir, então ela vai absorver tudo que eles vão falar e vão colocar em prática. Então eles não iam ficar fazendo sinais, prodígios, nada disso. Eles só iam falar, só seria já o necessário. Já seria o necessário, só falar. Mas como a humanidade daqui é incrédula e só presta atenção, não são todos, tá? Mas é a maioria, tá bom? Não são todos, não. Não vamos generalizar, não. Mas é a maioria. Como a humanidade daqui tem uma ignorância espiritual muito grande e uma veia religiosa muito forte, principalmente aqui no Brasil, e mística, né, supersticiosa, então a espiritualidade faz algumas coisas através de alguns médiuns que vai chamar a atenção dessas pessoas. E essas pessoas vão vir para ver aquilo não porque eles querem se reformar internamente ou evoluir. Eles vão vir para ver os fenômenos. Eles vão vir para ver os fenômenos. Mas aí a espiritualidade não vai perder a oportunidade de dar um ensinamento quando ele vier ver os fenômenos, né? Então, a espiritualidade faz isso. Por exemplo, quando é que Chico Xavier começou a fazer sucesso legal mesmo? Ele começou a fazer sucesso legal quando ele começou a escrever cartas psicografadas para as mães dos filhos que tinham desencarnado. As mensagens que eram trazidas em detalhes, ele não sabia da vida daqueles filhos, sabe? Trazia em detalhes. E aí ele ficou muito mais conhecido quando isso começou a acontecer. Isso é um fenômeno bem forte. Uma mediunidade de psicografia como ele tinha, trazendo as informações detalhadas, né? Ele era um ótimo intérprete, né, da espiritualidade, por causa do espírito evoluído que ele era. E as faculdades dele eram muito exacerbadas, então ficava fácil para trazer, né? Então, queriam chamar a atenção para o Chico, para o trabalho dele ser propagado, porque muitos livros seriam escritos por ele e livros que precisavam ser propagados. Então, a espiritualidade fez as coisas acontecer de uma forma que ele aparecesse, vamos dizer assim. Senão, ele ia ficar no anonimato. Porque nós temos muitos médios por aí que têm uma vidência fortíssima. Clare audiência, fortíssima. E não são famosos, não são conhecidos. Por quê? Porque não era para ser famoso e conhecido. Ele mesmo ele tendo uma vidência muito forte, ou alguma outra faculdade muito forte, ele fica ali só naquele centro dele espírita, ou vai visitar outros e tal, mas não fica tão conhecido assim, porque não é a missão deles, né? Agora, quando a espiritualidade quer fazer um médium ficar muito conhecido, para poder fazer um trabalho forte para muita gente, uma quantidade de maior de pessoas, aí eles fazem acontecer algumas coisas que todas as atenções vão se voltar para aquele médium ou vários médiums, né, que precisa. Aí, quando a espiritualidade conseguir chamar a atenção, aí eles fazem mais coisas que as pessoas não esperavam, eles fazem acontecer mais coisas ainda muito mais fortes do que aquelas outras que chamaram a atenção daquelas pessoas. Mas qual o motivo? Qual o motivo disso chamar a atenção? Ensinamento e evolução espiritual de todos. Ensinamento. Né? Mas tem que ser médiuns preparados, né? Tem que tomar cuidado com vaidade, tomar cuidado com prepotência, com arrogância, com ganância, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ter aquela maturidade, os pés no chão, de que você está aqui para fazer um serviço e depois você vai retornar para o plano espiritual. E aí vão programar uma outra missão para você, uma outra encarnação, seja neste planeta ou em outros. E o seu trabalho continua, às vezes, de uma forma totalmente diferente num outro planeta. Né? Porque existem muitos casos diferentes, né? Então, gente, essa é um pequeno bate-papo aí para abrir um pouquinho as mentes em relação a algumas coisas, bem pouquinha coisa, só para a gente dar uma refletida, tá bom? É isso.